Grupo Rubi de Aparelhagens apresenta a sua terceira geração. A sua terceira geração. Herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Da família Rubi. É o garoto Didio. Ele chegou. O garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. Chega junto, DJ Didio Boy. E aí, Caribe Show! Bota essa galera pra dançar e comande a lenda viva das aparelhagens. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra mais. E faz a pedra mais. Faz a pedra pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Bora começar esquentando assim no Caribe. Forró, meu parceiro Riva, irmão da Pantera Negra, valeu, sou filé! Eles tocam, eu não fico parada, com isso meia de calor. Agora eu viajo nessa nave. Toda a equipe Carroça é Festa também, marcando presença aqui do lendário. Nas paradas do sucesso, eu sei que vou encontrar meu amor. Quem é? Comanda a galera, é o DJ Mar, é o todo bom. É o garoto Didio. Olha o meu parceiro Silva da Marambaia aqui ao lado! Rubi! E vai, vai! O Marco também já tô na área. Meu parceiro já passei tá na área. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. Fala meu parceiro França. Rubi, Rubi, Rubi. E as poderosas. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. É o garoto Didio. O som que bate forte, iluminação a laser. Rubi é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona. E o Fabinho é o Gilmar. Oh! Dance com o Rubi, dance sem parar. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance com o Rubi, dance, dance sem parar. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance com o Rubi, dance, dance sem parar. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance com o Rubi. Um abraço a todos os primos França. Lá de Genibaúba, Santa Bárbara tá no lendário. E vai dançando no lendário, vai dançando no lendário. 3, 2, 1, vai! Rubi! Ainda tem muita coisa boa pra rolar nesse caribinho! Um abraço a Zelinho, o Andressi também! Galera, já convivendo o Brasil, essa manhã da Estefa, valeu! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração.

seu rubi, DJ Gilmar, fazendo o povo delirar. Rubi. Lendário Rubi Saudade. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Alô, Carroça é Festa! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, romance louca, te faço minha mulher. E o Silva agora é lendário! Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansa de meu parceiro Jeanzinho da Eco e o Adriano do Rubi, valeu! Fazer o que você quer, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por você, sonhando um dia eu te amar. Distrito também, conhecendo o nosso lendário. Estão aqui no Rubi. Seja bem-vinda, volte sempre. Agora é o lendário da parada, Laércio. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Fazer o que você quer, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. E esse é o hino do Baronesa. Um dia eu te amar. É. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Detona, DJ Boy! E a gente vai detonando o baile pra você dançar coladinha aqui no Caribe. Pago Master Deva, sábado, Bancrévia, o Bicheiro Verde. Você já não me dá mais atenção. Cabeludo. Ausente, não me diz uma palavra. Meu parceiro cabeludo do Carroça é Festa. Tão perto o pensamento, tão distante. Morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Todo poderoso Rubi. Por que esta frieza, meu amor? Esta mudança inesperada parece já não ter motivação. Sem o seu calor eu fico enciumado. Rubi. Na hora do beijo você não beijou, na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. Fala, meu parceiro Bob Esponja! Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Olha a Diana curtindo o lendário, valeu! Diga, meu amor, me diga, que é mentira este seu castigo. Que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Um abraço, Andarilho Barbudo do Carroça é Festa. Eu quero ouvir da sua boca e hoje vai dormir comigo. E o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Vídeo Boy. Oh, Rubi, levando você a uma viagem inesquecível. Atendendo a pedida, a gente detona essa aqui. Vai recordando o lendário. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Que loucura, a gente só vivia abraçado. A Diana é o sorriso lindo do Rubi, ela é seu. É isso mesmo, é? Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Vai dançando coladinho. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Toda a família, quinta do uísque, tá na área também. Eu queria e você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Ai, eu não posso acreditar que a gente já não tá mais na base do só você. Será que aquele nosso grande amor cansou? Didio Boy. A gente já não tá mais na base do só você, você for. Será que aquele grande amor, meu bem, cansou? Toda equipe besta do Tapanã também tá no circuito. Sem conversa alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos meio antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos. Aparências tentamos todo o tempo manter, sorrindo. Um abraço, o Mano Toque, lá do Aurá. Que a gente vê. Ele e sua esposa Simone agora são lendários. Rubi. A gente já não tá mais na base do só você, você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só você. Será que aquele grande amor? Um abraço, subgerente Newton, curtindo o nosso lendário. Lendário. Quem sabe nós dois ainda podemos tentar novamente o amor que um dia tivemos. Poderoso Rubi. A gente já não tá mais na base do só você, você for. Será que aquele nosso grande amor dançou? Rubi. Vai recordando, suave da nave. Bora que o Caribichão tá tudo style, meu irmão. É o garoto Didio. A lenda viva das aparelhagens, o lendário Rubi Saudade. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Meu parceiro Adriano e os primos Hightech. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. E as poderosas, alô Silva! E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Lendário. Então viaja no meu corpo, sem medo. Meu parceiro Strick do Rubi e a Bia da Pedreira. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu show. E aí, mãezona? Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Torque em meus braços, te faço sonhar. Rubi. Boy. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Olha o Big Big também tá na área, tá curtindo o nosso lendário. Um abraço pra você, Alexandre da Marumbaia, o Ney dos Mascarados, a Lunetinha. Equipe Bob Esponja, confirmando mais tarde na Estefa. Cabeça, fiquei em seu fogo. Eu sem juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. E aí, meus passageiros? Faço de tudo pra te agradar. Torne meus braços, te faço sonhar. Boy. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Você deu ao vivo da parte do Tuba e a gravação do tio Givaldo. Nissei, Nissei, pra onde olham teus olhos? Das mãos do maluquinho. Não sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Essa vai pra raiz e vivi com seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti essa dor. E as meninas do Curió? Nissei, Nissei, Nissei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. E aí, Dani, a loura do Rubi? Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Rubi. Um abraço pra Socorro, ela Pichula e a Gleice Pega Fuga também, curtindo o nosso lendário. E aí, Búfala! E a Dani do Distrito! Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. E a Ceni, confirmando mais tarde nas devas, né, Ceni? E senti essa doçura. Nissei, Nissei, Nissei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei.

ficar louco por você, aumentando ainda mais. Sábado no Bancreve, aniversário da Leise das Poderosas. Meu parceiro Silva agora é lendário e a Búfala ao lado. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Olha a Gabi, tá na área, rapaz. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Jairinho chega junto com a Pantera Negra. Cura tudo, paixão, são coisas do coração. Poderoso Rubi. Eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Logo mais tem a Stefa. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Detona, DJ Boy! O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo. Tá chegando o aniversário da Baronesa Cosméticos Natura. Diz pra mim que eu. Convidado especial, as uvas. Louca, é. Que desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. É muito amor. Amor e loucura. Amor. Eu peguei ela. Sua mente. Já dele já. Sombra que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você. loucura no lendário. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Meu parceiro Delano, curtindo o nosso lendário. Amor e loucura. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Sábado no Bancrévia, o Bicheiro Verde. Domingo pela primeira vez em Benevides, lá no Lacraus. E segunda-feira na Via Show. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo me encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está Givaldo Gravações CDs. Noites tão frias. Cheiro Verde vai ser mais ou menos assim, ó. Rubi! Sábado no Bancrévia. Senti que era paixão quando eu te vi tão linda bailar. Poderoso Rubi. Logo eu me encantei com teu olhar dançando. Cadê você, Dudu? Meu parceiro Bivete, o Kiko, o Ovo, o Aldrin, toda a família Selva tá na área. Dos seus olhos eu vi, nascia um novo amor, ao som do rubi, com você dancei. Vem que você também vai poder encontrar, onde ele estiver. Olha o Silva, a Lubuva, Bob Junja. O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Cheiro verde vai tocar, venha dançar, que a festa vai começar. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Coisada, vem que você também vai. DJ Boy vai detonando no lendário aqui no Caribe Show. Bora detonando o Caribe. Mais tarde tem a Stefan. E você? É o garoto Didi. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E você? Você brincou com os meus sentimentos. Circuito tá no nosso lendário. Poderoso. Rubi. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. E a carroça é festa, tá na área. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você. Meu parceiro Alexandre! Do Badalora, lá da Pratinha, curtindo o Rubi. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar, você me perdeu. Meu parceiro Blade, equipe acabou o sossego. Não deu valor em mim. E o quê? Dubai. Mas vou encontrar lendário. Alguém que vai me amar. Oh, aí você vai saber que perdeu um grande amor. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. Alô, Andressi! Eu não sei por onde começar. Poderoso Rubi. Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Acordando no lendário! As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de gente vai detonando, a galera vai recordando. Ainda tem muita coisa boa pra rolar nesse lendário. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender. Olha o meu parceiro Pira da Pedreira, tá na área. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor. Voltarei pra ficar contigo, eu não demoro, pra você vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. Volte logo, pra você eu vou voltar. Volte logo, volte logo, meu amor. Voltarei. Um abraço, Júnior Love, o Lohan veio de São Paulo pra curtir o lendário, toda a comitiva Fanáticos. Tô na área, tô curtindo o Rubi. Aninha e Nelsinho Rodrigues. E a gente vai detonando. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Rubi. E o Dodô, o presidente dos fã-clubes ao lado. As cobras. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Nem adianta se descabelar. Querer fazer barraco agora só vai complicar. Ciúme é normal, não se trata de amor e paixão. Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é a prima da cunhada de um amigo meu. Será? Eu tava lhe ensinando a tocar violão e você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. E aqui ao lado, o meu Babidense, o nosso mestre DJ Gilmar. E aí, Babidense? Oi, aí, Caribe. Tá bom, está o nosso lendário aqui do Caribe. Hoje viemos mostrar o Rubi, essa nova evolução do nosso som, trazendo uma coisa do passado com a atualidade e mostrando a terceira geração do Rubi. DJ Boy, meu filhão, ao lado do experiente Tubarão e também DJ Jarinho. Kideré, como é que é? Mãezona, ô mãezona, filhinha, tô bom, garotinha, sorriso lindo. Enfim, Alexandre Marabaia, todos com a gente, as primas lendárias, as poderosas do Rubi, como sempre, a Pantera Negra que vem de Santa Catarina, com o Tio Rubi, aqui ao lado, hein? O Desmascarado, o John Hightech, Juiz Alucinado, a todos, muito obrigado por estarem com a gente, curtindo essa nossa versão, uma versão lendária. Por que é lenda? Porque lenda é uma história, e quem não tem história é apagada a memória, e o Rubi tem uma história, e tu sabes que o primeiro a gente nunca esquece. É Rubi, é Gilmar, é o filho do Gilmar, é o DJ Boy. Vai tocar pra você dançar! Rubi! É claro que sim, filho. Eu Um abraço, a carroça é festa. Já não me lembro mais quanto tempo faz. Valido. Que você se foi. Tu sabes que sim. Você me deixou pra trás, você não foi capaz. Hoje, de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Elane. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Chiquita. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Oh, oh, oh, oh. Galera, que Luiz que do Rubi. Mesquita e Alcido Rubi. Depois de tudo que aconteceu. Cacho da Rede Selva, tu sabes, filho. Quem agora não quer mais sou eu. Será que não? Oh, oh, oh. Hoje, feriado, Rubi da Estefa. Sábado é o encontro. Rubi e Cheiro Verde no Bancrévia. É o lendário. Agora? E agora não quer mais sou eu. Vou tentar lembrar que passou e que o novo tempo chegou. Vou França! E toda a equipe Gide Baúba. Família Ujo Mares. É, filho. Família França do Rubi Lendário. Mamãe, filhinha, Belzinha, Raíssa e Bebico. Gigi, é contigo, vai nessa. E vai girando, vai girando, vai girando do lendário. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera, vai! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, Rubi. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. Meu parceiro Charles da Pedreira, ele e seu grande amor curtindo o lendário. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? É uma atrás da outra, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Estou me escrevendo.